Vamos cerrar esta velha aqui mesmo ao pé da porta. Ela não quer que lhe chamem a velha da perna torta. A velha da perna torta, sem dentes não sabe rir. Nunca dormiu vamos cerrar esta velha, ninguém tem nada com isso. Venha a velha e venha o velho, venham todos para o cortiço. Venham todos para o cortiço, vamos cerrá-los com vamos cerrar.